chegou o grande e inesquecível dia. E a volta do DJ que o Pará consagrou. O mestre. O mestre. DJ Gilmar. DJ Gilmar Santos está de volta. Fala, Gilmar. Alô, meu povo! Aí, Marituba! Esse é o lendário, é o nosso Rubi, que veio fazer a onda pra você curtir. E eu quero ver agora toda a Marituba agitando! Aí, meu povo! DJ Gilmar. Santos está de volta. Fala, Gilmar. Estou aqui, claro que sim, filho. Vamos nessa. Valendo. Alô, Gilson. É o nosso lendário. Oi! Aqui! Alô, filha! Alô, garotas de Marituba! Alô, meninas! As lendárias do Rubi! Alô, você! Alô, Belzinha! Você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando. É verdade. E as primas ao lado, alô, primas lendárias, aqui é Rubi! É pra curtir e recordar o Gilmar pra lá e pra cá. Vamos nessa! É aqui, Lendário. Oi! Valendo! Essa aqui eu lembro do Mangueirão do Samba na época, hein? Quem não lembra? Doutor Robertinho, meu amiguinho, meu advogado, doutor Roberto Carvalho, e também a Eli Patrícia. É lindo, amor. Doutor Gaspar, um abraço do Gilmar. Vamos nessa? Sim, filho. Opa! Essa aqui marcou, hein? Olha aí! Melô do Poderoso! Valendo, valendo! Aqui, aqui! Essa realmente marcou demais! Oi! É! Música grande amigo Santos e também o Aspar de Santa Fé. Olha o casal Jojo ao lado, hein? A mulher da faca e o preto do acará. Alô, Baré, como é que é? Baré e o John Boy. Esse é o lendário, lendário, lendário, lendário. E sinta o som dentro de você. Sinta o som dentro de você. Novo Rubi, mais completo do que nunca. De novo! Você está de volta. Fala, Gilmar. Eu estou aqui de volta. Agarradinho, já já tem o Rubinho bem agarradinho, tá bom? Esse é o nosso lendário. Oi! Ai! Um abraço ao Gilson, o filho nosso Rubi. Alô, Gilson, na época, filho. Grande João, sim, redatista. Estou com o homem da mídia ao lado. Opa. Essa onda aqui você lembra, né? Alô, pessoal. Olha, aqui quem tá falando é o Reginaldo Ross. E você sabe por que que eu estou aqui? Por que, Rossi? Porque a equipe de som mais quente do Pará é a equipe de som Rubi. O lendário da saudade. Se estás pensando em me deixar... É o som do Rossi pra você recordar na época. Aí, França! Que mais alto... Eu falei, Rubi! Tens tantas coisas pra cuidar. Tens ainda muito. O Rossi estava muito digerindo agora. Aí, Vívia. Grande amor, arqueiro ao lado. Um primas com prima, negócio empina. Com muito amor e bom sofrer. Lendário. Às vezes, sem querer dizer coisas comuns entre um casal. Não é só comigo e com você. Grande amigo papagaio ao lado. Brigas no amor é tão normal. E se a vida fosse assim? E se a vida fosse assim? Uma paz sempre constante e não houvesse dissabor. Olha. Olha, como é que poderias medir toda a alegria que há nos beijos que te dou? Olha que amor, eu estou voltando. É tão bom chegar. É tão bom chegar, e eu estou chegando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Um abraço de Ricardo, saudade ao lado, tu sabes. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Descobri. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase o perdi. Isso na época encontrei, como encontrei mulheres. Encontrei mulheres que me amavam. Tu sabes. Mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti os braços, o calor dos teus abraços. Sigo através do tempo mais veloz que o vento e o pensamento, pra sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Pra sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho, não vivo em paz. Vou de encontro aos seus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais. Vou de encontro aos seus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não me encontro, só existe a solidão. Aldo Soldado, saudade e a Rose. Nem vejo a hora. Rose linda. De apertar, é, filho? Seu corpo lindo. E para sempre lhe entregar meu coração. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer que eu e você não somos mais. E os nossos filhos, hein? Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Um abraço à família Ponto Careta aqui com a gente. Avisamos que amanhã, segunda-feira, vamos até o Imperial do Jurunas. Quarta-feira, Rubi no Caribe Show. E na quinta-feira, na Astefa. É o lendário? Não. Não. A gente tem que se entender. É lindo, amor, casal bonito, do Robertinho e Eli Patrícia. Por falar em Eli Patrícia, o exemplo nós temos. No próximo sábado, no Bancreve, a ter Rubi e a banda Cheiro Verde, com a minha comadre Eli Patrícia, a madrinha do DJ Boy. Essa é demais. Sozinho vou, e tu sabes. Sozinho vou, cantando. A vida me ensinando. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. É o som do Rossi. Nildo e Thaís, é lindo, amor. Se esquecer você, Monica, será? Desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. O Wesley e a Andresa no, ao lado. Marcão do Ar, alô Marcão, um abraço, e filho. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido, como fez falta sua mão. Cadê o meu Didi, oh boy? Por onde anda esse rapazinho, né? Ô, oh, menino fujão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Essa é uma sequência muito mais que especial do Rubi, é o Rossi. Essa onda aconteceu na época do Área Branca, quando dava 7 da noite, o Rubi lançou essa sequência. E essa música o Robertinho gosta de dançar com a Ellen Patrícia. É o Recife, filho. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Quando você como tem moças aqui em Marituba, hein? Marituba é a cidade que mais tem moças bonitas, claro. E os homens, tu sabe. Ellen Patrícia, que moça bonita, hein? É, Rubi. Um detalhe, hein? Estamos na Quadra Junina. Que tal você dançar assim agora? Oi! Vamos nessa! Lendário. Montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Um rosto, um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Paixão e valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está, forró vaquejada, qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, Vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Um abraço a Ritinha, sempre do Rubi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão. E valeu, boi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, meu vaqueiro. Gente, avisamos que dia 10 de agosto acontece o maior aniversário de todos os tempos, hein? Da Via Show, reunindo as quatro melhores da saudade, o nosso lendário Rubi, também tem o Cineral, a Carroça da Saudade e o Prisby. É o aniversário do Carlito Promoções. Oi, vamos nessa! É um forrozinho bem gostoso pra você curtir, Rubi, tá bom assim? Um abraço ao Pelado Guamá, curtindo o Rubi e o Gilmar, pra lá e pra cá. Vamos dançar! Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença. Um abraço à galera da Casa Frango de Benevides. Então agora sim. Oi, vamos nessa cúmbia. É Rubi, é lendário. Oi. Alô, Nenê. Um abraço, filho. É verdade, Nenê, meu filhinho, desde o vídeo, hein? E a Rúbia, ao lado. Alô, Rúbia, você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando. É verdade. Robertinho. E a Eli, Patrícia. Sábado. Tem Rubi Lendário e a banda Cheiro Verde do Bancreve, hein? Vamos lá, quero te ver lá. Ela e Patrícia do Robertinho e a Ela e Patrícia do banda Cheiro Verde, a minha comadre, a madrinha do Didio. Gesso de Fortaleza ao lado. Um abraço, Gesso. Não chora, filha. Ai, ai, ai. Grande Bacula, um abraço, filho. E as lendárias do Rubi, hein? As primas lendárias e as lendárias do nosso Rubi. Essa na época beliscou Orlando Santos, meu pai. É verdade. Será que ela quer o neto agora? Vamos nessa! É a cúmbia aqui no Lendário. Oi! O alô para o Macula, também alô para o porteiro Toninho, amigo particular do Pretinho. Por favor, nuestro amor no puede ser. No me tienes. Agora sim é melhor, hein? Que clima de montanha. Que tal agora sim? Lambada, roda pião. Vamos nessa. Rubi. É lendário Rubi. Oi! Raquel, beijo, filha. Lendário. Grande Evaldo, meu parceiro Evaldo, também o Carlitão. Vem aí o aniversário do Carlito, dia 10 de agosto, na Via Show com o Rubi, Cineral, Carroça e o Príncipe. É lambada. Oi, um abraço a Raíssa de Bico. Falou em Bico. É o nosso lendário. Aqui é Rubi, o lendário. Um abraço ao Baixinho e também ao Flávio, DJ Ricardo Saudade, curtindo o nosso lendário. É Rubi, aqui. Xixi. Então agora sim. É verdade. Lendário. Um abraço ao Carinho Promoções da Dona Linda. Estão organizando esse evento, hein? Com a volta do Gilmar, da lei pra cá, aqui do Rubi. Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Claro que sim. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. É aqui. Rubi. Tremece com vontade. De nhanha. Filha, tu sabes, nhanha é tão bom. A moçada no salão até parece que vai voar. Com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Rubi, Rubi. Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Pra ti, deixa o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Nunca! Rafael e quem? E a Fernanda? Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povo. remexe. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando com rebola pra baixo, girando com quinta e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando rubi. Esse é o nosso rubi lendário. Alô, garçom, trazendo um balde com cervejas aqui ao lado para o doutor Robertinho. Olho vivo é você, filha? Não, Mariana Olho Vivo. E essa do Rubi é demais. Essa música que eu vou tocar agora, eu lembro do meu saudoso pai, Rolando Santos. Quando essa música chegou pra gente, meu pai falou assim: filho, essa música é nosso hino, nossa história. É verdade, Rubi eu sou. Um abraço à família Ajax de Maricuba. Bruto e sensual. O que eu sou? É o som dos sons. O som. Doutor Gaspar e o Santos Sandabel. Dos sons do meu amor vai tocar depois que eu te abraçar e você vai me amar, a mim se entregar e vai querer voltar pro calor dos braços meus. Eu vou. Essa toalha parece virar o cu ao lado do. Um abraço ao Márcio, filho do Deneco, o homem que gosta de tomar no caneco. Sim, filho. É verdade. E você não vê. E dói. Dói demais. Senti. Senti a falta do nosso mestre Orlando. Eu queria que meu pai tivesse agora aqui. Eu queria que tivesse aqui meus irmãos Gerard e Josi pra ver a história do Rubi, a evolução dos tempos, hein? Porque o Rubi é uma aparelhagem que existe há 68 anos. E por isso tem aquela vinheta que o primeiro a gente nunca esquece. Então, graças a você, nosso bom Deus, estamos ainda em evolução, evoluindo as aparelhagens do Pará. Porque tu sabes que o Rubi é uma referência, o Rubi é uma realidade. E por esse motivo temos o dever e a obrigação de sempre criar e inovar com o apoio de todos vocês. Muito obrigado, gente. Rubi! E eu. DJ Gilmar é quem vai conduzir. E aí? O som que bate forte em mim. Sinta essa explosão dentro do seu coração. Igual a todo amor, tudo que eu sinto por você. É verdade, Rubi, eu sou! O alô, a galera da Casa de Frango! Já avisa que só ré do pé na hora que o DJ Jaiminho tocar. Tá aqui ao lado, Jaiminho ou Jarinho? É isso mesmo? Tá... É, então tá. Quem é Jaiminho? É ele aqui ao lado? É, então tá, olha. É fã do Jaiminho. Aqui no Rubi só tem Jarinho. E agora? Sábado no Bancreve vai ser assim, Rubi e a banda Cheiro Verde. Essa voz que é a Maria do Digo Boy. Ela e Patrícia. Senti que era paixão quando eu te vi tão linda bailar. Logo eu me encantei com teu olhar dançando ao som do Rubi. DJ Gilmar. E da Cia! Nascia um novo amor ao som do Rubi. Com você dancei. Vem que você também vai poder encontrar onde ele estiver. o primeiro. Temos CDs gravados ao vivo pra você da festa de hoje, hein? É o nosso lendário, é Rubi aqui. O som que tem o poder de enfeitiçar o seu corpo. Sábado do Pancreva tem Rubi e a banda Cheiro Verde. Cheiro Verde vai tocar. Essa banda é gostosa. Vem a dançar, que a festa vai começar. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia! É aqui! É o poderoso Rubi. E tu sabes que o primeiro é o Rubi. O mestre DJ Gilmar. Mais uma do Rubi, hein? Mandaram saudade, lembrando das nossas histórias. O lendário. É? Rubi. Atenção, Eric, que comparece o Dr. Robertinho. Aqui é o primeiro. É. O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre entender. Alô, lendárias. Beijão, meninas. Dr. Robertinho, essa aqui no tempo do Orlando Santos. Valendo, 12. Rubi. Poderoso Rubi. Sou Gilmar do Rubi, não sei mentir. Poderoso Rubi. Valeu, meu povo, valeu, só valeu, hein? Reta final. Todo povo já conhece, mas já custa relembrar. Que o Todo Poderoso é o melhor som do Pará. Qualidade digital, de verdade pra você. É tão puro e cristalino o som que a gente pode ver. Um abraço ao Paulo Lobato, é. Poderoso, ah, sim, Rubi. Presidente da Câmara de Benevides. O poderoso Rubi. Rubi. O poderoso Rubi. Rubi. Poderoso. Renan e a Tati, aqui do nosso Rubi. 12 e o França da Abivida. Alô, França, um abraço, irmão. É o nosso DJ Gilmar. Eu aqui, filho, e o Rubi. Gente, amanhã vamos até o Imperial nos Jurunas. Quarta-feira é Caribe Show, recebendo nosso lendário Rubi. Quinta-feira é na Stefa, ali na João Paulo. E sábado no Bancrega, Rubi e Cheiro Verde. Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso firme. Que tal agora sim? Vamos nessa agora aí. Vai, vai, vai. E a Ira na época, hein? A Ira. A Ira. E vai. Vai tocar. É aqui! É o Todo Poderoso, é o Rubi. Ira, Ira, Ira. Na Luz Gilmar, na época. Ira, Ira, Ira. Oi! Rubi! Aí, gatinha do Rubi. Alô, equipe do Rubi, alô, fã clubes, é o lendário. Vai tocar aqui. É o todo poderoso. Oi. Uma sequência só de Rubi, hein? Se for tocar todas, vamos levar até amanhecer. É a aparelhagem que tem mais músicas de sucesso. E tu sabes que eu sei que tu sabes, que tu sabe que eu sei. Alô, Estopa, retratista. E o som que bate forte. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. E a Edna, hein? Prima! E o primo, prima? Alô, Belzinho? Agora eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos filha, fazer assim, olha. Assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi, Rubi, Rubi. Tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi. Eu sou o seu Rubi. Sinta o som dentro de você. Novo Rubi, mais completo do que nunca. E agora? Sinta o som dentro de você. Novo Rubi, mais completo. Mais a pedra vem pra cá. É o lendário. Rubi na vida do som. Mais uma chance, procure outro lance. Não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer. Como é que é? Eu vi que tava certo em duvidar. Em sua saidinha, estou de tijo mar. Aquela encascada, aí tu sabe. Se fingindo de mocinha, com de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Será? Gente, aqui ao lado, esse rapaz aqui, pra quem não conhece, é o meu filho, o Digital Boy, a terceira geração do Rubi. A primeira geração, tu sabes, começou com meu pai, Orlando Santos. Eu sou a segunda geração, Digital Boy, a terceira geração do Rubi, está comigo no nosso lendário, continuando a história do meu pai. E aqui ao lado, cadê o DJ Jarinho? Ô, filhinho, tá ali no meio. Mas o DJ da família Rubi, que veio fazer a diferença. Então o lugar é aqui, rapaz, namora depois que termina a festa. E o Tubarão, que não veio porque está de descanso, está de repouso. Mas essa é a nossa equipe lendária. Eu voltei para resgatar as nossas raízes, as nossas origens, a nossa realidade de aparelhagem. Porque tu sabes, o primeiro nunca esquece. E voltei para ficar. Gilmar, que adora rimar, para lá e para cá, ao lado do Jajá, do Tubarão e do DJ Boy, meu filhão. Solta o Suzão, garotão! Vai! Rubi! Sinta o som. Eles chegam pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando tudo sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando tudo sem parar. Sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. E o papo desce! Beijo, Mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. Beijo, Mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. Queijo Mário, boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. DJ beijo mar, eu boto fé em você. Mas a galera mexer, mas esse povo dança. Olha as lendárias, estão na área. Telzinha, alô Vivian. Olha o Berg Arqueiro. Também o Nildo, a Thaís, a Tiffany, toda a galera. Alô Monique. Rubi. Bora da marcante, da marcante, da marcante. Nídeo, eu vou assim, assim. É o garoto Didio. Em você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Olha o meu parceiro França. Oi, tá na área, no França. Um abraço do Didio. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. É o lendário detonando o paraíso das pedras. Passa! Tudo passa! Oh! E amanhã, segunda-feira, a nossa onda continua no Imperial. Quarta-feira, véspera do feriado, lá no Augusto Montenegro do Caribe Show. Quinta-feira, da Estefa. E sábado, lá no Mangreve, é com a Cheiro Verde. Eu sempre relembro. Ricardo Saudade, lá no Complexo Monata, em Benfica. Amor pra recordar. Bora detonando. A cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. E aí, Marituba! A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. É o garoto Didio. Velho comunista se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração! Como é que é? Após a rosa vermelhar, tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore avermelhou. A paixão, o fogo de artifício da vitória avermelhou. A ideologia do folclore. chegando aqui, tem Caribe Show, vou falando Marajó, participação do Joãozinho e o Bidu do Tigrão. Acordo meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Viagem lendária! A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor. Com o Carlitão. E aí, arqueiro? Balança pra lá, balança pra cá. O arqueiro tá quietinho hoje. Balança pra lá, balança pra cá. E aí, arqueiro? Ele tá inventando moda hoje. Que beleza! Não mandou. E o barulho do senhor. Rubi. Andou na prancha, que o tal tubarão vai te pegar. Todo poderoso Rubi. Andou na prancha, então, que o tal tubarão vai te pegar. Rubi. Andou na prancha, que o tal tubarão vai te pegar. Viva! Boy! Sensa, o movimento é sensual. Sensa, o movimento é bem sexy. Sexy, o movimento é bem sexy. Já tá chegando o Braga, pode começar a dançar, que é uma bomba para dançar isso aqui. Sou na swingueira! Pra balançar isso aqui é bomba, pra mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim! Assim vai. Como é que é? Vai na cabeça, uma mão vai na cabeça. E o Jairinho é sexy, o movimento é sexy. E tá nessa cintura, bota. Bora, Raíssa! O movimento é sexy. Olha o bibico! O movimento é sexy. Bora começar, bora começar! Opa! e mais, e mais. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Mais assim, filho. Sensual, o movimento é sensual. Sensual, o movimento é bem sexy. Sensual, o movimento é bem sexy. Já tá chegando pra cá, pode começar a dançar. Que é uma bomba para dançar. Isso aqui é bomba para mexer. Isso aqui bomba. E a mulherada se joga. E o maranjo dançando. Coisado! Tudo que era de jató é bomba. E na boa de jarola. Toda a galera já dança. E a voz dessa aqui tem o Jairinho! É o lendário detonando! Valeu, paraíso das pedras! Bora, Jairinho! DJ Ricardo, saudade, o baixinho! Preparando pra levar o lendário Benevide. O que fazer com seu rebolado? Ai, ai. Menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai. Se o tambor começa, a tua saia gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado? Ai, ai. Menina, o que fazer com essa saia rodada? Esse é o lendário Rubi. Ai, ai. É, isso aí, reta final, hein? Amanhã no Imperial. Ai, menina. Ai, menina. Ô, filha. Pra roda vim. Ai, menina. A prima. Aqui tem carimbó, todo mundo balança na tela. Um abraço ao Pio Pio, irmão da Olho Viva. Olho Vivo e também, irmão do Nenê. Pra roda vim. Ai, menina. Arqueiro.